aqui pra pedir ajuda pra vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, nunca. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. We're on a countdown now. A gente tá sendo atacado. Você quer viver ou morrer? Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop pra você, dessa vez, selo cult, pra falar sobre Bacurau, esse filme brasileiro que tem feito um sucesso extraordinário, não só aqui em terras tupiniquins, mas no mundo inteiro. E pra isso, dia especial, dia de gala, trouxemos aqui não só a equipe do Fuleiros, como o pessoal do Clube do Filme e um parte, né, do elenco de Bacurau. Pessoal da casa, Felipe, como que você tá, meu irmão? Tá tudo bem? Não, eu tô a vara verde tremendo aqui, mano. Orgulhoso e com medo e feliz e várias misto de emoções. Todos nós. Fred, meu amigo, como estamos? Eu tô aqui sob efeitos aqui, né, de fortes raios e trovões. Muito Rivotril. E movimentos peristálticos. Diretamente do Clube do Filme, Cid Vasconcelos. E aí, brother? Tudo bem? Tranquilo, tudo na paz. E é bem essa pegada mesmo, né? Vamos falar sobre esse filme aí, com esse elenco maravilhoso que temos aqui hoje, e vamos pra frente. E diretamente do elenco de Bacurau, nem tô acreditando que eu tô anunciando isso, olha só. Bárbara Collin, tudo bem, Bárbara? Como que você Olá, tá? Olá, gente. Eu tava aqui na dúvida que hora que podia... A casa é sua, você tá lá na hora que quiser. Eu tô bem, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje no podcast. E com os meus amigos aí, acompanhados... Eminentes, Tomás Aquino, Tardelinho. Opa! Vocês estão bem, meninos? Como é que vocês estão? Boa noite a todos, eu sei que vocês estão me ouvindo. Agora que eu tô aqui, carro estacionado, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Se isso fosse numa mesa de bar com cerveja e tal, nossa, miséria. Aí esse podcast ia demorar um pouquinho mais, né? Ia ser até 7 horas da manhã. E a gente não ia saber como é que ia terminar, né? Isso, exatamente. Eu acho que o resultado não importa, nesse caso. Boa noite, gente. Aqui quem fala é Tomás. Estou muito feliz também de estar aqui. Muito feliz também de estar ouvindo aí Barba e Tardelli juntos aqui. Sim, eu estou feliz demais. Estou muito feliz e obrigado a vocês pelo convite. Que isso? Vocês já tinham gravado o podcast alguma vez, assim? Gente, eu não, primeira vez. Eu tô olha só. Aqui. Pioneiro. Olha só, que isso. Debutando. Podcast. Tô debutando também, gente, primeira vez. Aí, ó. Que alegria. Eu gravei uns podcasts, sim, mas eu nunca fiz com eles, né? Assim, então, pra mim, é. Legal. Homem moderno aí, ó. Homem moderno. Atual, né? É isso, meu nome é Gabriel Figueiredo. Então, tá começando mais um Fuleiros Pop pra vocês. Mas antes, leitura de e-mails e feedbacks. De e-mails e feedbacks, que na verdade não vai ter leitura nenhuma de feedbacks, vai ser só a gente aqui querendo agradecer. É o cast que você vai ouvir daqui a pouco com o elenco de Bacurau. Tô aqui com o pessoal da casa, a gente acabou de gravar o cast e porra, e foi do caralho, né, moçada? Fala aí. Maravilhoso. Bom. O Cid que vai ganhar aí um prêmio nosso, a gente vai mandar prêmio. Um troféu. Já vai ganhar o kit do Fuleiros, canequinha, as coisas. Vou mandar pro moleque. Manda um quadrozinho pro sinal. Seguindo a ideia de Bacurau, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tá de parabéns. Tudo funcionou, tudo fluiu perfeito e foi realmente sensacional. É só agradecer mesmo a presença deles, né? Da Bárbara, do Tomás e do Tardelli, que abrilhantaram, né, esse que vocês vão ouvir daqui a pouco. E sempre deixando claro que a edição ficou maravilhosa mais uma vez, né? Que é o trabalho do Fred, né, Fred? A edição tá muito... A magia da edição, né? Edição excelente aí do Fred. Eu quero dizer uma coisa que eu não disse antes, que eu tava nervosa para um caralho. Olha que eu nem participei gravando o podcast, né? Eu tava ouvindo, mas eu tava nervosa para um cacete. E eu esqueci de falar pra Bárbara que eu amo ela. Puta que pariu, e eu amei ela. Eu acho que a conjugação certa a amo. Eu amo ela. Mas eu lhe entendo, Ana, nesse momento, o que vale é a intenção. Sim. Amor. Infelizmente, em função da minha internet, eu fiz que nem o Mestre dos Magos, né? Apareci só no final, que foi aqui quando parou de chover e finalmente a internet voltou, né? Mas eu falei pra tu vir pra cá, né? Falei pra tu vir aqui que a internet tava boa. A direção da escola acabou me comprometendo aqui. Não foi culpa minha, não. Sim. Então, agradecendo aí de novo, Elenco Coral, né? Agradecer vocês, né, galera, pelo presente que vocês me deram. E lembrando aí pra você que se você quiser mandar a sua cartinha, o seu feedback, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. É tudo Fuleiros Pop em todos os lugares imagináveis que você puder, certo? Tem o e-mail também, que é contato@fuleirospop.com.br. Não, mas olha, quanto mais vocês compartilharem, mais vocês curtirem, mais vocês ouvirem, mais vocês nos seguirem, a gente vai poder estar trazendo mais pessoas assim, né? Porque se essa roda gira por causa de vocês, e cara, é foda, valeu, ouçam, aproveitem, assistam Bacurau, pelo amor de Deus. E com certeza o teu feedback vai chegar lá pro pessoal do elenco, né? Então fica aí essa dica, se você quiser ter o seu contatinho, né? A tua mensagenzinha lida, tua cartinha lida, foca nisso que tamo aí. Eu tenho só mais um pedido antes da gente começar o cast, é que se você quiser mesmo que a gente grave com alguém que é famoso, que é importante e tal, velho, vocês que são ouvintes e tal, comecem a encher o saco dessa pessoa no Twitter, no Instagram, marca a gente do Fuleiro e fala, olá, grava com o Fuleiro e tal, começa a fazer a pressão nessa galera, que eles acabam chegando aqui também. Então, se vocês também nos ajudarem a trilhar esse caminho dessa forma, é bem mais fácil também a gente trazer um Wendell Bezerra, um Briggs da vida. Então, o Briggs não, tem que, pra trazer o Briggs, a gente tem que trazer primeiro o Christian Bale, eu já falei. Então, se vocês ficarem marcando e tal, tipo assim, faça o nosso conteúdo chegar neles também, pra eles conhecerem, né, antes de gravarem com a gente, porque é importante pra que a gente continue não só crescendo, como também trazendo pessoas que são importantes pra vocês, que constroem a cultura pop, do jeito que o elenco aqui de Bacurau está construindo. E outra, um abraço aí pra, né, e um microfone aberto aqui, são disponíveis para receber o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, que, cara, a gente citou muito o nome de vocês e fez falta assim nesse cast vocês aqui. A gente queria vocês também discutindo sobre Bacurau conosco, então em outras oportunidades, em outros filmes, venham aqui discutir com a gente as suas obras, o seu modo, agora seu ponto o Felipe de vista. Cala a boca. E é isso. E dá dinheiro pra gente também. Então isso que eu ia falar, se você quiser melhorar a nossa qualidade, né, é sempre bom lembrá-los dinheiro. Que existe a nossa campanha lá no Catarse, né? Então... Aliás, até a capa do Bacurau lá agora. Isso. Então, isso vai ajudar... Isso ajuda a gente a melhorar a qualidade do áudio, sim, né? A melhorar a qualidade do cast de uma maneira geral. Tudo bem, então? E apagar o cachê desses atores de filme. Exatamente. E siga o Clube do Filme. Exato. E tem o Clube do Filme. Ô, Cid, qual que é as redes sociais? Do Bacurau, que eu tô sabendo, hein? É o de Felipe. Mas a pergunta que fica antes de começar o cast é: Bacurau ou Era Uma Vez em Hollywood? Nossa, vai se fuder, tchau. Bacurau, filme brasileiro daqueles de deixar qualquer um não vou falar incomodado, né? Mas é um filme que impacta. Impacta. Sim. Eu acho, assim, Cláudio Mendonça vem no seu terceiro filme aí, agora junto com Juliano Dornelles, que eles já fazem algumas coisas juntos, mas como diretores, né, do mesmo filme, acho que é a primeira vez. E eu acho que... Eu assisti os outros dois deles, Som ao Redor e Aquários, mas pra mim, Bacurau vem com uma pegada que, ao mesmo tempo que ele é sutil em algumas coisas, ele também já vem com o pé na porta. Se eu pudesse... Porque, Cid, porque ele pega bastante o momento que a gente tá não só vivendo, não só o Brasil, né, que a gente vai falar muito aqui só do Brasil, mas se você for pegar o mundo em si, o mundo globalizado que a gente tem hoje em dia, da forma que a gente vê o mundo, é algo muito comum. Em uma entrevista que eu tava ouvindo do Kleber Mendonça com o Juliano, eles falam isso, que eles fizeram um filme, mas que isso pode ser refletido, não é só refletido aqui no Brasil, só aqui no sertão, você vai pegar em outros países aí que você vai ver uma realidade, se não igual, algo muito parecido, né? Então é realmente essa a discriminação, uma parcela de um povo que é deixado de lado. Isso a gente viu. É, isso a gente viu em Parasita também, que é um filme sul-coreano, né? Então você vê que é um tema, né, que já existe há algum tempo, e isso o Cláudio Mendonça, ele reforça. Ah, é um filme muito atual. Ele falou assim, não, é atual porque, na verdade, os problemas do nosso país... Está sendo o problema assim, em geral, né? Principalmente na situação da pessoa de classes, entre aspas, gigantes aqui, inferiores, é que o problema, ele sempre foi ou sucateado ou sempre foi esquecido e estacionado. O problema, ele nunca tem uma solução, não tem uma política de solução pública que vai resolver isso de imediato. Isso também é quase impossível, mas sempre aquela problematização que é mais fácil você sucatear, passar um pano, passar a mão na cabeça, falar alguma coisa pra imprensa, ou assim, em geral, do que você simplesmente cuidar da situação como ela merece ser cuidada. E você vê isso, como você mesmo citou, o Kleber Mendonça fala isso muito bem. Você pode pegar isso pra qualquer cidade, praticamente, hoje em dia, que é mais interiorana, ou então de um povo específico que sempre sofreu preconceito dentro do próprio país. Que, no caso, o Nordeste passa muito por isso, sempre passou, e, infelizmente, vai passar por muito tempo. Então, a gente... É. E aí, nessa linha, eu queria perguntar pra Bárbara, pro Tadeu, pro Thomas, como é fazer parte de um filme que tem tanto a dizer, né? Ah, gente, vamos começar, né? Não, eu acho que é importante. Eu, como atriz, eu acho que eu sempre fico muito numa busca de trabalhos que eu possa colocar a minha voz e colocar as coisas que eu acredito. E eu acho que Bacurau consegue isso, assim, não ser um filme panfletário ou político no sentido explícito, que essa seja uma camada de passar uma mensagem. Eu acho que a coisa interessante do Bacurau é justamente porque tudo é contado e todas essas questões políticas são trazidas e discutidas, mas dentro de uma história realmente de seres humanos, com suas complexidades, com suas tramas, né? E é um filme de gênero, eu acho que em muitos sentidos. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito quando essa coisa da macro-política, ela pode ser discutida também em termos de relações das personagens e tal. Não sei como os meninos veem. Eu concordo plenamente, assim. Inclusive, acrescento... Eu acho que, Cid, quando você foi introduzindo aí, falando sobre Bacurau, eu acho que ele causa, assim, também um incômodo, sabe, assim, pra certas pessoas, porque tem pessoas que se identificam com algumas coisas e outras não, e isso gera um pensamento, sabe? E o que eu acho bonito na arte é isso, de que a gente possa gerar certos pensamentos, assim, como comunicadores, né? Eu mesma coisa que Bárbara, assim, como um ator, um artista, né, nordestino, né, negro, assim, eu gosto de tá num espaço em que eu possa me comunicar com as pessoas, né? Eu acho que o diálogo e a escuta é fundamental, assim. Bacurau traz muito isso, assim, em várias camadas, em vários aspectos, em vários sentidos, né? Isso aqui é uma força muito grande nesse filme, é um potencial muito grande nesse filme, assim. E eu acho que, por mais que esse filme tenha sido escrito há 10 anos atrás, né, quando o Juliano Dornelis e Kleber Mendonça começaram a escrever, a redigir algumas coisas, o que é interessante no sentido não muito bom, né? Mas, assim, é que a gente vive num ciclo, né, o que eu vejo, né, e como quebrar esse ciclo, que ciclo seria esse? É um ciclo em que, porra, a gente vê que há uma crescente, quando chega uma crescente numa determinada questão democrática, algo de um poder vem e quebra aquilo, fechando novamente e voltando para retrocedendo numa história, sabe, assim, quando a gente começa com uma revolução e começa a conquistar espaços para de novo, mais uma vez, existir uma democracia, algo de um poder tem que se sobressair para que seja quebrado e as pessoas não tenham igualdade, né, assim, e é forte, muito forte isso, como esse filme Bacurau retrata, assim, e quão feliz eu tô por poder retratar isso como um artista, um comunicador, né. E é isso que eu imagino mesmo, ou seja, vocês como artistas, vocês que se envolvem com essa beleza, né, que é o encenar, o participar de movimentos, de mudança, porque o cinema é um movimento, né, então eu imagino realmente, ainda mais sendo brasileiro, a gente vendo a atual conjuntura, né, do nosso governo, você fazer parte de um filme desse, eu imagino que deve ser super gratificante, principalmente pra vocês, que tem a linha de pensamento que é definida no filme, né? Sim, eu fico, por exemplo, eu gosto muito da coisa, da maneira como Tardelli tá no filme, assim, do Tony Jr., do Tardelli, porque eu acho que, por exemplo, Tardelli é o nosso único protagonista aqui, né? Sim. É. E ele defendeu essa personagem de uma maneira muito próxima, estava ali no Tony Jr. de corpo e alma, e junto com esse cara, que é um escroto. Também como foi, Tardelli? Desculpa, Bert, te interromper. Ô, Tardelli, como que foi fazer um escroto no cinema, assim? Essa raça. Defender, né? Essa, é, defender essa, essa bandeira escrota, né? Não tem outro jeito de falar, assim. Ah, ele teve muita diferença. Ah, ou se tem. Né? É só pegar qualquer um aí. Ou se tem. 360. Foi o, único laboratório 360 que eu fiz. Ai. Mas antes de falar outras coisas, quando o Babi começou a falar aí, eu já me emocionei bastante aqui, porque eu lembro muito quando terminou a minha última cena, aquela última que Tomás chegou e fez. E fez, Tardelli, pode dar, dá. Não, não fiz, não. Aí, tá, Juliana. Eu queria muito dar uma tapa naquele cara, Juliana, não em você. É, eu sei disso. Aí Juliana encostou e fez, vai bater mesmo. Aí eu falei, vai. Aí Tomás, vai. Tomás. Aí eu falei, Tomás, acerta da primeira, largue uma pra não ter que repetir. Se vai fazer, faz bem feito. É, e aí logo em seguida, quando terminou essa cena, quando terminou a gravação, tipo, a primeira pessoa que veio me abraçar foi Bárbara. E tipo, a gente ficou aos prantos, assim, aos uns prantos. 10 minutos. Chorando, a gente chorava compulsivamente. A gente chorava, a galera foi chegando, a gente foi se abraçando. Aí a gente desceu pro camarim pra trocar de roupa, e a gente se olhou de novo e tome mais choro de novo. Muito doida, porque... E aí eu acho que o que aconteceu ali, fora tudo o que passa por um set, a relação que os atores criam nessa convivência toda, eu acho que chega um pouco aqui. O Tony Júnior, ele é odiado, mas quase 90% dos comentários que eu acompanhei no Twitter e os comentários que as pessoas chegam até mim, conhecidos ou não, é tipo assim, bicho, dá vontade de matar Tony Júnior, mas ao mesmo tempo tem pena, tem umas pessoas que se tiram pena, assim, uma pena meio que vai tentando, assim, ele vai chegando na próxima e fala, pô, o bichinho não, o cara é escroto, mata esse filho da puta. E então o personagem, ele conseguiu tirar risos e ao mesmo tempo tirar esse ódio, assim, foi muito louco tirar todas essas sensações em duas pequenas cenas. E a galera fica rindo, foram criando esses memezinhos. A galera pegou o Tony Júnior pra limão, mas sempre pra esse lugar do canastrão, assim, digamos assim. É, eu acho que o Tony Júnior, ele funciona muito no filme, como, até como alívio cômico também, né? Também. Sim, ele acrescenta uma leveza para o pano de fundo ali que está sendo construído, né? Que é algo mais violento. É, então... e o genial disso, Cid, é que a direção não faz isso de uma maneira caricata. Não é um personagem caricato, entendeu? Uhum. É porque a realidade em si já é caricata, né, gente? É, exato. Você tava lá no sertão e via uns Tony Júnior lá, cara. No dia que a gente tava lá, que passou um carro igual. Então, o que eu acho maravilhoso é que assim, o que Tardelli fez assim é foda. Por quê? Porque é muito difícil pra gente, enquanto ator mesmo, assim, representar um personagem que tem uma má índole, né? E fazer com que as pessoas, de uma certa maneira, gostem também desse personagem. Uhum. Porque o que eu tenho visto muito também, além dos comentários, assim, que são esses comentários odiosos, mas isso pra mim é uma provocação muito boa, porque você conseguiu passar uma característica no personagem, defender esse personagem, sabe assim? É um desafio muito grande, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer, sabe? E trazer, e de uma certa maneira nesse filme, é como você disse aí, Cid, tipo assim, ele traz uma leveza, sabe? Apesar de ser uma questão muito dura, né? Apesar da gente se revoltar, de querer bater, de querer expurgar esses sentimentos que a gente tem dentro da gente. Pode crer. Mas, de uma certa maneira, é uma traz essa leveza, traz essa energia nesse personagem, né? E com pouquíssimo tempo de tela, né? O que deve ser absurdo, assim. Quando você recebeu o roteiro na mão, Tardelli, e daí você percebe que teu personagem não vai ter tanto espaço assim, você precisa representar ele como sendo, entre aspas, o vilão da coisa, né? Um dos. Exato. Tem que correr atrás, né? A gente ali foi. E Sônia também foi muito importante naquela cena de ir embora, porque tinha um pequeno trecho, depois que a gente leva Sandra, que foi cortado. E essa parte da Sandra, Sônia não ia mais aparecer, foi cortado. E aí, num dos dias lá no hotel, em Parelhas, Sônia fez, não vamos deixar isso acontecer, Tardelli. Ninguém, não, é impossível ninguém fazer nada. Vai levar a menina à força e ninguém na cidade vai dizer nada. Que leve, mas alguém precisa interceder. E aí ela foi conversar com o Kleber Juliano. Ela bateu lá e birrou mesmo, assim, como menino buchudo. Assim, e aí ela convenceu. E aí ela conseguiu defender esse momento. Conseguiu defender a volta dela quando ela aparece assim, na portinha. E ela vai lá e faz, tu quer ir, Sandra? Aquilo não ia ser cortado, e ela conseguiu trazer aquilo de volta, assim, mesmo que leve, mas a gente precisa dizer que alguém se importou com ela. Uhum. E eu achei isso muito massa, muito incrível, assim, muito. Sônia é muito foda. Você começou a falar bastante aí do seu personagem, e o primeiro contato que a gente teve com vocês foi por causa de um post, né, que você tava falando da criação de memes e tudo mais, de um post do seu personagem, que a gente postou, você comentou e tudo mais. Então eu queria também, pra início aqui de conversa, já que tá nessa vibe tão boa, começar já agradecendo ao Tardelli, que foi, querendo ou não, responsável por tudo isso aqui acontecer. Porque... Ah, que massa. Ah, obrigado, Tardelli, maravilhoso. Obrigada, meu amor. Porque foi ele foi lá, comentou, eu já aproveitei tem também a oportunidade, né, que não é todo dia que isso acontece lá, mano, vamos gravar. E ele topou e ele indicou a chamar e tudo mais, então é graças ao Tardelli, é graças ao prefeito que isso tá acontecendo, galera. Ao prefeito. Tinha que ser, tinha que ser. Tony Jones tá diferente. É. Tá mudado. Tá mais humano, tá mais humano. E aí, gente, só pra finalizar aqui, finalizar não, dentro do que vocês falaram antes da fala de Bárbara e de Tomás, essa febre que virou Bacurau, né, que Kleber conseguiu fazer um filme pop, né, Kleber e Juliano fizeram um filme pop. Sim, Bacurau. Total. E aí, diante de todo o movimento político que estava acontecendo, de todas as atrocidades que estavam acontecendo, estava difícil a gente conversar sobre política em qualquer lugar, em bar, em fila de banco, estava impossível se conversar, porque as máscaras caíram, as pessoas decidiram os seus lugares, e estava impossível se conversar sobre qualquer coisa. Exatamente. E aí, quando os lados se mostraram, e aí tava difícil conversar com as pessoas que disseram que votou no Amoedo. Tava difícil conversar com quem se absteve. Tava difícil conversar com outras pessoas. E aí, Bacurau, ela foi uma válvula de escape certeira. Ela chegou no momento certo que a gente conseguiu falar novamente sobre política e de vários setores. Porque quando você sai de um filme massa, às vezes você senta na mesa de bar e o filme ele só tem um viés, ele só fala sobre uma coisa. E Bacurau é um leque de problemas sociais. Você chega numa mesa, alguém tá falando sobre gênero, chega na outra mesa, alguém tá falando sobre a cena de como o filme recebeu sem nenhum preconceito de raça, de gênero. Aí você chega em outro canto, a galera já tá falando de uma outra coisa, tá falando de representatividade, chega em outro canto, já tem uma galera falando sobre violência. Então, o filme abriu todos os leques para você conseguir novamente levantar essa indignação. E foi lindo porque foi de uma maneira poética, foi de uma maneira visceral, foi de uma maneira violenta, porque o filme teve que mostrar essa violência, assim, para as pessoas impactarem e ver, porra, é isso aqui que tá acontecendo, né? Lógico, de outras maneiras, mas é essa violência. Então acho que Bacurau conseguiu unir novamente esses lugares de conversa, abrir essas salas de bate-papo, conseguiu agora, unir sabe, novamente esse lugar, sabe, essa conversa. Sabe o que é que me decepciona muito, o Tardelli, assim, eu vejo muito isso, só que putz, realmente quando se tomaram partidos, né, lados, né, lado A e B em política, por exemplo, eu tenho amigos de infância que hoje em dia são bolsomínios, né, e enfim, como a gente é amigo de infância, eu ainda tento conversar e trazer os afetos da infância, né, porque realmente fica difícil de conversar em bar. E só para pontuar um negócio assim, é que o entendimento que essas pessoas querem ter em certas posições lá vem. É absurdo, por exemplo. Teve um amigo meu, bolsomínio, esse que é de infância, que ele falou assim, ah, Tomás, agora eu entendi o sentido, quando eu assisti, eu todo feliz, disse o quê? Aí ele falou assim, precisamos ter arma para nos defender. Ah, que beleza! Ele se apega ao interesse dele, né? Ou seja, ele joga todo o filme fora. Sim. Não, subverter o discurso é bem característico de, não só de, vamos falar de partidos políticos em si, mas, como posso falar, o fascismo se aproveitou muito disso, que é principalmente pegar um discurso, desconstruir ele de uma forma que lhe interessa quer se entregar de forma muito rasa. Exatamente. Pro público. Então, você se apaixona muito pelas palavras porque elas não têm muita profundidade e é de fácil entendimento para todos. Então, você vê essa quebra de discurso, é muito feio e bonito ao mesmo tempo dentro da obra. É complexo mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante pontuar, assim, que até pegando essa coisa do que Tomás falou e dessa apropriação do discurso, e que Cardelli tava falando também, é que eu acho que Bacurau, ele chega tanto porque os personagens não são personagens maniqueístas, sabe? Eu acho que Cleber Juliano em nenhum momento quis fazer as pessoas de Bacurau como pessoas boazinhas. E acho que o principal exemplo disso é o pacote, né, e a casa. Exatamente. Cássio. Ele representa bem isso. Que é ambíguo, né? Aquilo ali tá tudo. Ele teve um passado, né, problemático, mas que ele tá se revendo, se resolvendo, tá tentando voltar, né, ao lado mais humano, ao lado mais tranquilo, talvez se... Essa coisa da violência no filme, assim, eu acho que uma coisa que fica muito explícita no filme é que essa população não quer optar pela violência, mas a partir do momento que você não tem outra escolha, também isso vai ser feito de uma forma desmedida, assim. Eu lembro uma vez que Cleber, a gente estava num debate e ele falou sobre isso. Ele falou, a partir do momento que as pessoas são levadas a ter atitudes violentas, também desencadeia coisas que vão ser muito terríveis, sabe? E é humano isso. As outras violências que vão acontecendo antes daquele ápice, né? Quer dizer, você tem a falta de água ali, você tem um caminhão pipa que ele sofre sabotagem, então assim, isso é uma espécie de violência. Você tem a cena da doação de livros lá, que aquilo é uma puta de uma violência, sabe, você despejar livro, assim, qualquer coisa na frente da biblioteca, né, o lance dos remédios é uma puta violência. Então, sim, assim, são violências, poxa, uma atrás da outra, né. Exatamente, eu lembro de um dos debates que teve um cara que levantou a mão aí. Vocês estão sugerindo que a gente pegue armas e lute, sei o quê. Aí Juliano já começou assim, ó. Antes de mais nada, isso aqui é um filme. Isso que você acabou de ver é um filme. Ponto. De gênero. Exatamente. Ainda. Exatamente. Isso, hein? Isso é um filme. Aí, águas rolaram. É, a reflexão é você que tira, né? Eu acho assim, ó. Ainda pegando no raciocínio do... Pegue seu banquinho e saia. ainda pegando no raciocínio do amigo do Tomás, né? Isso quer dizer que você tem que pegar em arma pra se defender? Naquele caso, sim. Mas e as outras? Como é que você se defende das outras violências? Né? Que acontecem na cidade. Então, a arma não ia resolver, por exemplo, todos os problemas de Bacurau, tá longe disso. De lugar nenhum, né, Gabão? De lugar nenhum, né? É que eu tô falando no filme, tô pensando no filme, né? Eu já tive algumas discussões com alguns amigos meus que é justamente existe um limite pra você aceitar a intolerância do outro, né? Ou seja, você é tolerante com a intolerância até certo ponto. Uhum. Depois disso, não tem como mais. Você precisa realmente combater a intolerância com algo mais forte mesmo, né? Você fica sempre tolerante diante da intolerância, você vai sempre se abaixar mais. Que aí eu queria até fazer uma comparação, que aí o que acontece? Eu sou do clube do filme e eu fiz um texto sobre Bacurau logo depois que eu assisti. E Bacurau é interessante que até hoje, como a gente mesmo já disse aqui no cast, ele vai gerando novas reflexões, né? Então a gente vai estar batendo um papo aqui sobre Bacurau, novas reflexões estão surgindo, né? Então eu fiz um texto, eu saí do filme, na verdade, eu tinha uma linha de pensamento. E fazendo o texto, eu já tive uma outra, já cresceu e muito pra mim esse filme brasileiro. Mas eu comparo, eu tenho muito uma relação que eu vejo com Bacurau, com duas situações brasileiras. Uma com Canudos, né? No sentido daquela comunidade que funcionava sozinha, como o Gabão mesmo falou assim. Ah, eles não tinham água, mas eles se viravam, né? O pouco que existia ali... Eles dividiam entre si, eles chegavam ali, a Dominga chega, ó, o que a gente tem é só isso aqui, então cada um aqui pegue o que precisa, mas se lembre sempre do próximo, né? Então eu vejo muito Canudos nisso, e também vejo a questão do Lampião, né? Principalmente no Lunga, né? Que ele acaba sendo o grande nome ali de liderança, né? Pra você combater os males que vêm de fora. Então, assim, eu realmente, Bacurau tem sido várias ondas, né, de ideias, de sugestões, de reflexões, que a cada conversa, que a cada bate-papo desse que a gente tem, mesmo com quem não gostou ou com quem tem um entendimento diferente, mesmo assim ainda gera novas visões, novos pensamentos sobre esse filme. Agora, Cid, por exemplo, você falou aí da intolerância, né? é um questionamento muito que eu me faço, assim, como ser humano mesmo, sabe, assim, vivendo numa sociedade. Até quando a gente vai precisar realmente criar armas, entre aspas, né, pra se defender de certas intolerâncias, né, assim. Porque pra mim é muito difícil, assim, esse filme Bacurau, além de Parasita, entre outros, que falam, que retratam dessas questões de minoria e de violência, enfim... eu fico me perguntando, assim, pra onde vamos, sabe, assim, se esse ciclo não se acabar. O que fazer pra esse ciclo se acabar e a gente viver uma linha reta, sabe, assim, no sentido em que a gente possa se respeitar enquanto ser humano, sabe, assim. Qual é o nosso... aí eu vou entrar numa filosofia que ainda eu vou além, sabe, assim, pra mim, né, não tô dizendo que seria pra cada um, e se cada um aí também tiver uma resposta, eu vou agradecer. Mas, assim, qual o sentido da gente aqui... toda a vida que a gente vive é uma vida em que, sei lá, meu tataraneto ou tataraneta vai passar uma certa dificuldade na frente, sabe? Assim, como que a gente pode viver igual socialmente, né? Muito triste isso, porque eu vejo um filme como Bacurau, que tem todas as entrelinhas ali explícitas, né? De que a gente pode, de repente, viver... comunidade pacata, mas aí vem alguém com um certo desejo de tesão em jogos que matam pessoas, sabe, assim, e por quê, sabe, como, é complicado, assim, eu fico nessa reflexão pra mim. Alguém tem uma resposta? É porque eu pessoalmente, não, eu acho eu não sei. Desculpa aí, gente, quebrei o podcast aqui. Acho que amanhã eu consigo te responder, não, Tomás, que, hoje. Não, e por enquanto, a gente ainda tem que acreditar, né, em pessoas que têm esse tipo de pensamento, né, o que você tem, ou seja, existe uma forma, talvez ela não é mais ideal, talvez ela não seja tão perfeita na ponta de a gente conceber ela no mundo real, mas existe sim ideias bem diferentes do que nós estamos acostumados a ver atualmente, e isso é só a gente ver o que aconteceu ontem entre, né, Estados Unidos e Irã. Então, exatamente, assim, existem formas diferentes, não é possível que a gente olhe para aquilo ali e fale assim, não, era o que tinha que ser feito. Não, tem muita coisa ali que tá errada em vários níveis, né? Então, assim, a esperança é de que existem pessoas assim. A esperança é de você ver um Kleber Mendonça junto com o Juliano Dornelis criando um roteiro desse, que há 10 anos atrás já havia. Exatamente, já havia. E aí, em questão do elenco, é uma outra coisa que eu ia falar, porque, assim, no primeiro momento, quando começa o filme, você já traz logo a Bárbara ali, já de close no rosto dela, você fica... Eu, pelo menos eu, né? Fiquei, pô, essa aí deve ser a protagonista, pronto, vamos estudando o filme. Vai seguir, aí você vai vendo que os diretores, né? O Kleber e o Juliana, ele começa a fazer um estudo com vários personagens. Ele vai apresentando personagem por personagem. Então, tem a Bárbara, tem o Plínio, tem a Domingas, né? Tem o Pacote, aí tem o Prefeito. Então, aí você vai ver, pô... Não é, na verdade, não tem um protagonismo, mas também não é um problema, porque o protagonismo ali é Bacurau, ou seja, é um sistema único, né? E eu acho que o elenco, aí sim, aí quando o Felipe fala que um elenco grandioso, eu acho que vocês conseguiram ser uma célula. Vocês chegam num set e aí precisa ter primeiro aquele estudo, né, que tem do lugar, mas como que foi essa, como que se deu essa, porque a gente percebe até hoje que a amizade de vocês é muito forte, né, então me parece que esse senso de coletividade, como é que ele foi criado lá, assim, como que eles programaram isso, como que isso foi acontecendo? Eu acho que é muito dessa coisa do senso de coletividade... O princípio já também vem muito dos próprios diretores, assim. Eu acho que é uma coisa que, quando você vê que a própria direção já está tratando a equipe no sentido muito horizontal e que as relações já estão sendo postas daquela maneira e que a maneira que, à medida que os atores vão chegando, também tem um tratamento muito horizontal com as pessoas. E você sente isso, assim, na tônica do set, né? Na tônica do que você está vivendo, a ausência de hierarquias, mas sim um respeito muito forte por entender o papel de cada um ali dentro do filme, entender a importância de cada um e ter esse tipo de democracia no trato mesmo, né? Porque às vezes a gente vê filmes que estão tratando de mensagens ou de temas muito, aparentemente, muito nobres e muito engajados socialmente, mas que na vida do set é muito diferente, né? Então acho que eu sinto como atriz que já começa por aí, assim. Você sente no set um ambiente muito horizontal e muito democrático, as relações tendem a ter essa tonalidade também, sabe? E como eu já tava falando, perfeito. Eu acho que tem uma coisa que é dos próprios seres humanos que estavam lá. E aí vem um cuidado que eu acho que vem desde a pessoa que tá fazendo a de elenco, que nesse caso foi o Marcelo Caetano, que já trabalha com o Kleber e Juliana há muito tempo, e que eu acho que desde esse casting tinha uma preocupação forte em quais eram aquelas, tipo, quando o Kleber, eu lembro quando eu fiz Aquários e Kleber me chamou de fazer Aquários, ele não me conhecia, e eu já tinha feito um filme aqui em Minas com o pessoal da Filme de Plástico, o Kleber ligou pro pessoal daqui pra perguntar como eu era como pessoa, sabe? Então acho que isso já diz muito do cuidado e de um desejo de trabalhar com pessoas que você tem um alinhamento pessoal mesmo, assim, de né? E acho que isso é importante. Eu concordo plenamente, assim, eu acho que o ambiente de trabalho onde você esteja, assim, no caso do set, demonstrando essa questão da igualdade mesmo, dessa democracia de pensamentos e tal, acho que já te traz uma felicidade, sabe, assim, onde cada um se coloca ali no seu trabalho, fazendo o seu, e com harmonia, com união, sabe, perguntando, tirando dúvidas, questionando. Claro, e eu acho que as discussões, elas são necessárias também para que a gente possa crescer, sabe, assim, agora a gente tem, é o que eu digo, né, até onde vai a intolerância, né, e eu acho que isso, Kleber e Juliano, eu acho que eles são sábios nisso, assim, sabe, escolher a equipe, ver com quem vai trabalhar. Assim, a confiança, né? Eu falo de confiança em mim também, né? Porque, por exemplo, eu cheguei nos 50 minutos do segundo tempo, né? E como eles foram abertos comigo, assim, sabe? E eu também sou um cara muito aberto para poder ouvir. E claro, eu sei que eles são diretores, eu sei que a hierarquia da direção, eu estou ali para obedecer e, de uma certa maneira, também questionar, né? Mas em nenhum momento eu me senti oprimido. Uhum. Sabe, assim, eu lembro que... Vai, Tomás, pode concluir. Não, mas é só isso mesmo pra concluir. Eles foram muito abertos em relação à criação mesmo. Eles falaram assim, Tomás, ó, tá à vontade, o que é que você acha disso? Inclusive, naquela cena lá em que Tereza e Erivaldo vão conversar com os dois forasteiros que chegam na moto, Tereza vem falando, vocês vieram conhecer o museu? Eu não tava naquela cena, né? O pacote não tava naquela cena. E Kleber, antes daquela cena rodar, chegou pra mim e falou, cara, eu queria que o pacote estivesse nessa cena. E a gente começou a debater, a gente criou a cena juntos. Olha que massa. Isso é maravilhoso, assim, o quão confiantes e abertos eles são. Como se houvesse uma coprodução com o elenco, né, daquela criação, do que seria aquilo, tudo. Exatamente. Eu acho, tem uma preocupação, assim, em colocar você como pessoa lá dentro. Quem que é a Bárbara, quem que é Tomás, quem que é Tardelli, e o que que eles têm pra acrescentar pra esses personagens. Não, você... eu lembro da primeira leitura de roteiro que eu fiz, que eu conheci Bárbara lá, que foi em Recife, que foi com a Amanda Gabriel, que fez a preparação de elenco. E lá em Recife a gente começou a fazer esse primeiro levantamento. E foi muito incrível, porque quase todo mundo tava lendo o roteiro a primeira vez ali. E dali a gente já sacou que tava rolando uma energia muito massa entre todo mundo. Tomás eu já conhecia porque a gente tinha feito um trabalho juntos, que é um filme que tá pra estrear de René Guerra, que é Serial Kelly. Que é o primeiro filme de uma serial killer feminina no país. E aí a gente fez uma dupla de policiais. O Tomás faz o Lindo Olhar. E eu faço o vocês têm que voltar aqui pra falar desse filme, por favor. Ah, e aí, a gente tá esperando, E a Gabi Amarantos vai estrear como atriz, ela é a protagonista do filme, a Gabi Amarantos. E a gente tá, né, acho que pra esse ano deve estrear esse filme. Aí eu conheci Tomás lá, a gente gravou junto. O filme que tá em pós-produção. Exatamente, a gente ficou bem brother lá. E quando a gente se reencontrou lá em Parelhas, aí foi incrível. E aí, a gente... Vocês não encontraram em Parelhas, não. Vocês encontraram na sala de ensaio. Na sala de ensaio. Saiu Tardelli correndo pra abraçar o Tomás. Eu tô assim, gente, quem que é esse? Aí ficaram lá se abraçando. É muito amor, gente. É amor mesmo. É amor demais, né, gente? É amor demais. E aí eu lembro que a gente ensaiava as cenas num restaurantezinho do hotel, lá em Parelhas. Era tipo uma salinha de recepção. E aí era muito engraçado, porque às vezes a gente ficava olhando pra Kleber e Juliano, na boca da gente, a gente colocava uma coisa, aí eles ficavam olhando, e aí eles, não sei quem, eu acho que tá legal, assim, eu só pensei. Ficou legal, Juliano, você acha que ficou legal, Juliano? A Jonathan, por mim tá bom, fica bom. Então o roteiro ficou sempre muito na nossa boca. O que foi muito massa. O respeito não só a todos os sotaques, que tinha mineiro, tinha paraibano, tinha pernambucano, tinha carioca, tinha sulista, tinha americano, e todos os sotaques foram respeitados, e ninguém em algum momento chegou pra falar desse misterioso sotaque neutro que não existe em canto nenhum. Então, a partir daí já foi muito bom, porque a gente conseguiu imprimir mais um pouco do que a gente poderia melhorar. Então o roteiro sempre teve muito aberto, sempre foi muito conversado, sempre, uhum. Cada frase, cada palavra, cada atenção. Então a gente se sentia muito aberto, muito confortável. Então foram, tinha uma coisa de uma paixão por essa história. Isso era uma loucura. Exato. Tava todo mundo muito apaixonado. Muito gente, eu preciso fazer uma revelação. Faça, pelo amor de Deus. Eita porra, tá rolando. A Bárbara, depois das gravações, a Bárbara veio pra João Pessoa, ficou hospedada no meu apartamento. Deixei a chave com ela. Ela passou um final de semana em João Pessoa e a gente foi pra praia. Foi pra praia, foi o caranguejo. E a gente começou a beber. Ela já tinha ido à cane num aquário. Aí ela começou a explicar como é que funcionava a parada de cane. Eu me tremia na mesa. Aí eu fiz, Bárbara, tu sabe que a gente vai de novo nela. Você, menino. Ô, menino, vem cá, não sei se isso vai rolar. Será? Será que vai? Eu digo, eu tô sentindo, eu já tô juntando dinheiro pra gente ir. Que história maravilhosa. E aí sim, a gente já fazendo planos de como é que ia conseguir comprou a roupa. Comprou o iPhone. De comprar o iPhone pra tirar modo retrato, foto modo retrato, que não sei o quê. A gente fazendo planos, imaginando essas limousines, vindo pegar gente, dentro do carro vermelho. E olhando pra cara de Tarantino, a Moldova, e fazendo... Vê na selfie. Fazendo aquela micejando cearense. Se eu não acredito, Brad. Mas como foi essa experiência pra vocês, assim, no geral? Chegou lá, quando vocês pisaram lá, como é que foi? De teatro fazendo a turnê do norte, eu tava lá pro lado do Acre. Quando saiu esse negócio, era tanto choro. Aí quando eu terminei de chorar, aí eu lembrei, eu não tenho dinheiro. Aí comecei a chorar. Porque eu já vou ter que vender meu carro. Aí quando eu tava parando de chorar, aí a minha irmã mandou uma mensagem. Nós te amamos, compre a passagem, eu e manhinha vamos lidar. Aí foi outro choro. Nossa senhora. Foi três choros no dia. Meu Deus. E aí foi isso, eu lembro demais, a gente fazendo planos, eu nem terminado. Não tinha nem terminado de fazer o filme. Nada, e a gente fazendo planos. Maravilhoso. Toda vez que eu olho minha fatura, né, eu choro. Entendeu? Era muito, muito doido a sensação, porque parecia que era tudo de brinquedo, sabe? Quando você pensa que é tudo verdade. De brinquedo. Porque era tudo muito assim, e aqui muito bonito. Clima. E aqui em João Pessoa, o nosso inverno é 33 graus, sabe? E a gente tava lá, um frio da molesta, aquela coisa toda. Mas chegar, essa descrição que eu te falei, a gente tava num barco, que era o barco do Artibar, e era champanhe. Artibar, meu Deus. E era comida e bebida. E era chegando um pessoal. Lá, uns famosinhos. Pronto, né? Eu vi quem tá ali é a filha de Guilherme. A Luísa, né, Luísa? A Luísa. Tardelli, escuta esse dia. Louco. Escuta esse dia. A gente, né, a gente foi saindo e eu e Suzy estávamos atrás de internet pra pedir o Uber pra voltar pra cidade vizinho a Cândis, que a gente tava hospedado em outra cidade. E todo o celular descarregado. Aí a gente andando na rua desesperada. Aí, Bárbara, gente, vamos lá no hotel. Vocês põem o celular pra carregar e pega. Aí quando eu olho, passa a Luísa, a Raiz, né? Tomando sorvete, ela começa a gritar, Arraiz! Arraiz! Aí ela para, olha de longe, faz assim, os meninos, sabe, falar com a gente. Ah, vocês estão aonde? Eu vim de sei da onde. Aí começou a falar dos cantos que ela vinha, e o moleque tá na internet, de repente pediu um Uber. É com isso que... Tinha ido em 2016, vários. Mas essa vez foi muito louca, porque foi muita gente. Então tava o quê, gente? Uns 15 atores? Nem sei. Muita era gente mais, mesmo. Era mais, né? Eu acho que tinham 22 atores, mas até eu acho que éramos em 40 e poucos. Pois é. E Cannes pode ser muito opressor também, né, gente? É um lugar que é muito louco, é um lugar meio mitológico. Gente com muito dinheiro e a gente fudido lá, assim. Só que essa sensação de estar um grupo de amigos e a gente sabendo tudo que foi fazer esse filme e estar ali compartilhando a experiência, foi um negócio. Virou viagem de formatura, né? Virou. Realmente. E aí, você terminar o filme, você tem todo mundo pra abraçar. Todo mundo pra chorar junto. Foi o prêmio da Rainha do Milho. Pra e mim, ao mesmo tempo é maravilhoso, que é uma farofa, né? Eu olhava, tava vermelho, que tanta gente, a gente. Aí, é isso aí, vamos upar os franceses loucos tentando conter a gente. Impossível, era impossível, a gente bebendo que só a gota. Chegou pra todo mundo bebo já. Pessoal olhando pra você, rapaz, esse brasileiro bebe, hein? O problema era quem é euro, né? O problema é euro. Não, e era a gente bebendo, aí o pessoal olhando pro relógio, aí eu chego e falei, ei, já a gente saiu. Não tem como esse filme passar lá pras 11, não, pra gente continuar com bebê. Aí eu tenho horário, gente. Vocês são loucos, eu digo, ah, yeah. E é muito doido, porque entrou no tapete, entrou o primeiro escalão, né? Digamos assim. Entrou 12 e depois veio a recarga atrás. Só que aí, a cerimonialista, ela não fez assim o sinal pra gente parar no meio e também fazer umas fotinhas. Ela só foi quando o cara. Aí não tinha como a gente voltar mais, né? Aí eu fiz, tu viu? Tu viu o que aconteceu, Rubens? Aí, Rubens, o quê? Ele voltar como, seu louco? E não tinha como. Aí, a gente ficou aquele momento na escadaria pra entrar no cinema, né? E aí, uma loucura, porque tá todo mundo dentro do cinema assistindo o que é que tá acontecendo lá fora no telão. Tá transmitindo ao vivo. Aí, quando a gente entra no cinema, um silêncio absoluto. As pessoas ficam de pé e aplaudindo. Gente, nem vira o filme, já estão aplaudindo. É muito doido. E é uma sensação louca, porque são 3 mil pessoas dentro daquele cinema e a gente entrando, vai lá pra frente nas cadeirinhas reservadas, senta, apaga a luz, começa o filme. Gente, que loucura. É muito que loucura. Louco. E olha esse aí. Foi meu primeiro festival de cinema em que eu fui. Assim, então, olha que doideira, assim. O primeiro festival de cinema em Cannes, assim, eu tava. É como o Tardelli diz, assim, tudo parecia brinquedo, assim, o cara queria brincar em tudo, sabe? Eu tava na Disney, né? Era muito louco, assim, muito emocionado também, assim, o choro na garganta o tempo inteiro, enfim, foi uma emoção muito grande, assim. É uma experiência única que pra Bárbara já é segunda, né? De como é? Como é? É uma experiência única, mas para a Bárbara já é a segunda. É, Bárbara Stalker. Ah, já cansou, já. Cansei disso daqui pra mim. Já cansou, Bárbara. É só mais cansou. Um dia, essa aqui. É, Bárbara já tava. Bárbara já era nossa guia, assim. O que é aquilo? O que é aquilo? Aí Bárbara dizia pro prédio. E aquilo ali é o quê? Ela, não sei o que, não sei o que. Quando ela já tava de saco, a gente fazia, o que é ali? O que é aquilo? O que é aquilo? Aí ela fazia, gente, é um francês. Mas foi muito bom, gente. Lá em Cannes foi maravilhoso, assim. É muito, muito gratificante, assim, você poder estar representando um filme ali, sabe? No meio de vários outros filmes incríveis. Muito bonito. Isso é muito bonito. Bacurau já ganhou alguns prêmios aí já, né? Em 2019. Uhum. Mas ainda continua no cronograma aí, festivais e premiações? E tá estreando na Argentina agora, né, também. Eu não tô sabendo de muita coisa, mas... Não, o Goya acho que já foi. Já foi? O Goya não entrou, não. O Goya não entrou. Aqui em São Paulo tem sempre algumas premiações e Bacurau. É, o Bacurau ele ganhou lá, né, em Cannes, ele ganhou em Lima, em Munique. Ganhou um festival na Espanha. Na Catalunha, exatamente, na Catalunha. E lá no Canadá, se eu não me engano, em Montreal. É, teve um festival universitário em Málaga. Eu acho que é um filmaço, cara. Eu acho que tem... Assim, eu ainda não assisti A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Então não posso falar por ele, mas... Eu realmente gostaria muito de que o Bacurau fosse escolhido, né, pra brasileiro. Não sei se ele estaria dentro da lista, mas pelo que eu assisti do filme, pela recepção que o público teve com esse filme, eu acho que era um filme que tinha que estar lá. Então, quando a gente foi lá em Nova York, eu fiquei muito preocupada, assim. Como que ia ser recebido lá pelos americanos? Porque tem toda essa questão dos americanos no filme e tal. E foi muito linda a recepção, sabe? As pessoas gostaram muito e eu acho que tinha essa... Teve uma pergunta no final lá da sessão lá do debate, que aí teve um americano que falou e perguntou, não, mas por que os americanos são retratados de forma tão superficial, tão maniqueísta e tal? E aí Kleber perguntou, mas por que não fazer isso? Porque, né, considerando tudo que já aconteceu, a maneira como todos os indígenas são retratados na cinematografia americana, como os mexicanos, russos, né? Então, eu acho que, por outro lado, eles tiveram essa identificação também. E essa identificação de entender que esses americanos do filme eram americanos Trump, né? Essa galera armas. Há uma inversão também ali de valor, porque, assim, vai, mal comparando, é quase um faroeste, né? Sim. Então, assim, é um faroeste que onde quem sempre fez esse estilo de cinema tá sendo vilão dessa vez, né? E não, na realidade, os mocinhos, assim. Então, culturalmente, pra eles, deve ter sido um baque mesmo. E que bom também, né? Diga-se de passagem. E que bom. Que bom, né? Mas bom, vai, continua, Bárbara, desculpa. Só isso, acho que foi um baque bom, sabe? Acho que eles receberam de uma maneira muito interessada e identificada. Daí vocês ganham Cannes, e aí como é que foi isso? O prêmio do júri lá, é. Como é que e foi, aí, Tomás? Meu filho, aí foi só beijinho. Gelando frio, cara, suando de Bárbara. A gente tava nervoso, hein? Nossa senhora, eu tava com o coração quase pulando pra fora da caixa dos peitos. Eu tava numa tensão, não acreditava. Só ele tá ali, de repente passou Antônio Bandeiras ali. Eu, puta merda, Antônio Bandeiras, né? Aí Silvestre Stallone falando. Bom, é um sonho, cara. Você ver artistas que você gosta, assim, pelo menos falando de mim, né? E de repente... Bacurau, quando o cara fala lá um prêmio do júri, assim. Começou com aquele discurso do Michael Moore, né? Que aí quando isso, começou a falar. Sensacional. Eu já falei, puta merda, acho que é agora, hein? Vamos ver. E é muito doido, foi uma puta introdução, né? A gente tomou um essa noite, eu tomei um. Só não posso desmaiar. Nossa. Na premiação, legal, já não tava mais lá, uma galera, ficaram poucas pessoas, os meninos conseguiram ficar. E aí eu tava acompanhando o Pablo Vilaça, né? E aí o Pablo, ele tava fazendo os stories lá, 24 horas, falando. E aí no dia da premiação, ele acertou que Bacurau ia ganhar o júri. Ele falou isso. Ele, com a experiência dele, claro, ele foi falando, ele disse, olha... O Kleber tá por aqui, eu tô achando que vai rolar um prêmio do júri aí. O Kleber tá aqui, eu já vi o Juliano, eles já estão entrando, não sei o quê. Aí eu já comecei a beber daí. E estou bebendo até hoje. Rapaz, até hoje eu tô tomando uma cerveja. Até hoje, a gente também. Mas é muito doido, né? Porque no dia mesmo, quando eles falam, quando eles te convidam pra ser... Tensão daquele jeito, né, você, Bárbara? Você já sabe que alguma coisa vai acontecer. Exato. Só que a gente não tinha ideia de qual prêmio que seria. E toda hora tinha um cara com uma câmera lá perto. Eu ficava, vai, Tomás, ele tá aqui perto, será que é agora? Eu não sabia. É muito tenso, eu não sabia, é maravilhoso. Passar também, toda vez que a câmera parece que queria filmar catota no nariz, assim, catarro que a gente tinha no nariz. Aquele close na cara, assim, sabe? É muito fechadíssimo, né? Aquele plano, assim. Nossa. Olha, uma outra coisa muito, muito massa que aconteceu depois desse levante de Bacurau foi que muita gente que não se interessava por cinema nacional começou a ir ao cinema. Houve uma vontade. Exatamente, pessoas da minha cidade, que eu sou do interior da Paraíba, uma cidade chamada Cajazeiras. Amigos de infância e tal, que nunca vieram comentar nada no meu Facebook, nem de espetáculos de teatro, nem de outros trabalhos. Começaram a me marcar em vários posts e tal, e assistindo em casa, os que foram no cinema tiravam foto do cinema. Então começou a gerar um interesse ao fato do tema do Enem, da redação. Isso, exatamente. Então muitas coisas foram gerando, então as pessoas começaram a correr atrás. Então as pessoas que não se interessavam começaram a se interessar mais. Pô, 6 semanas em cartaz, é um filme nacional que não é comercial. Pô, muito foda, muito foda. É, 700 mil espectadores, é muita gente. É muito e eu acho isso importante, né? A gente reforçar, tanto é que lá no Clube do Filme eu dedico um dia assim pra falar sobre um filme brasileiro. É, eu acho que a gente tem que reforçar isso mesmo, é compartilhar com as pessoas. É, então, exato. Qualquer pessoa que eu via na rua, já assistiu Bacurau? Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que dar valor mesmo ao cinema nacional e como é difícil fazer cinema aqui, né? Muito. Você sofre muito, de muitos lados aí, até você conseguir fazer isso. É muito, ainda, gente. É isso. Você faz um filme e você tem, sei lá, 20 mil espectadores, já é muita gente, sabe? É uma loucura isso, porque é tanto trabalho em volta. Fala, caramba, como chegar, como batalhar com essa profissão? Não, gente, e o pessoal acha que é da noite pro dia. A gente filma, quando vê o filme, legal esse filme. Você não sabe o que é pra montar aquelas 2 horas e 15 de filme. Nossa senhora, o quanto que demorou. Fora a preparação que tem, a pré-produção, a produção durante, a pós-produção. É um trabalheiro incrível, assim, para se fazer um filme. Vocês assistiram a hora extra que tem, o Bacurau no Mapa, que tá no DVD. Gente, vocês precisam assistir, é muito incrível. Houve sessões de estreia, de estreia, só foram 3, em um dia só, ao mesmo tempo. Foi no Rio, São Paulo e em Recife. Uhum. Eu fui na de Recife, aí Kleber tava lá, Juliano, teve entregas de DVDs, eles autografando e tal. Eu é uma hora. De São Paulo. Meu irmão, eu chorei muito, velho. Eu chorei também. Muito. Tá muito lindo. Tá muito lindo, assim. Cara, os bastidores, o make-off. Né? Cara, Bárbara, tu vai morrer, tu vai pirar. Vai ter várias memórias, lembranças. Poxa, do como a gente vida. Trabalhou, assim, é incrível. Aff, Maria, eu não posso ver isso, não. Vou me derreter. Eu chorei bastante também. É, só pra dizer, gente, comprem o DVD. Aí, ó. É verdade. É verdade. Não, mas vai fazer parte da minha coleção, com certeza. Acho legal do Bacurau que a gente tava falando antes. Sobre esse negócio de como que popularizou o cinema, né? Porque eu vejo que existe uma... Ainda existe um preconceito muito grande do brasileiro com o filme nacional. Sim. Complexo de vira-lata. Né? Então, assim... E aí Bacurau quebra isso. Eu tenho algumas ideias do porquê, assim. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim... Por que vocês acham que essa parede, ela foi rompida? Né? Claro, tem a questão social da coisa, mas... O que vocês acham que aconteceu ali para o filme ficar tão popular, assim, num ambiente nacional que filme nacional não é popular? Nossa, gente, difícil essa questão, porque são muitos fatores juntos, né? Eu acho que tem uma coisa da própria história. Acho que a história é uma história muito acessível, muito ritmo, muito bom, sabe? Assim, personagens com os quais você se identifica, um filme de gênero. Acho que tem todas as questões de o filme em si ser um filme muito... muito massa, bem feito, sabe? Eu acho que até tecnologicamente, em termos de efeito, você poder ver um filme nacional nesse nível que atingiu, é uma coisa que dá orgulho, sabe? Eu acho que as pessoas vendo, ainda que sejam leigas e que não sejam cinéfilos, né? Você vê o Bacurau e você sabe que é um bem feito. Sim. Então, para além de tudo, para toda a questão de distribuição, do marketing, Cannes, né? E todos esses outros fatores, eu acho que tem uma coisa do filme em si ser um bom filme, sabe? Uhum. Exatamente. Eu acho que não tem, como a Bárbara falou, não tem uma resposta, assim, única, né? Mas eu acho que a forma como, na verdade, é interessante também o que aconteceu. Eu acho que como o Bacurau ele foi abordado nessa questão que a gente vive da atual conjuntura social política. Então eu acho que isso também deu um grande boom nesse filme. E aí vem a questão também de ser um filme foda, sabe assim? Então, mas eu acho que também esse ano de 2019, por mais que pareça para mim, por mais paradoxo que seja o que eu vou falar, mas a gente brasileiro trouxemos muitas... produções boas, assim. Tem um documentário muito incrível de Marcelo Gomes, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. E esse é incrível, sabe, assim, é incrível. Tem A Vida Invisível também, que é incrível, de Carinha Nuz, que tá aí, sabe, assim. Tem o próprio Marcelo Caetano com Elétrico, como Corpo Elétrico também, assim. Então, acho que as produções nacionais de 2017 para cá, né, assim, por mais paradoxo seja essa linha que a gente tá seguindo numa conjuntura atual, né, que para mim ainda são fomentos de um governo passado, né, como Lula e Dilma, mas assim, eu acho que são produções nacionais que têm ganhado bastante pensamentos, né, e construções filosóficas boas, sabe? Assim, e Bacurau, eu acho que é uma produção que tem, como a Bárbara falou, que é um filme de gênero, que traz muita coisa que eu acho que o brasileiro ainda se apega muito, que é a ação, é o tiroteio, sabe? Eu acho que isso populariza o filme, sabe? Uhum. Eu acho fantástico quando os caras que deram o prêmio de melhor filme ruim pra Bacurau. Choque de cultura, Eles falaram que, satirizando, logicamente, né, acho que na entrevista lá com o Pedro Bial, se eu não me engano, eles falaram que... Aí falaram de Bacurau e falaram assim, pô, Central do Brasil é um filme chato, né? Central do Brasil é um filme que não tem tiro, que não tem morte, que não tem não sei o que lá. Então, porque Central do Brasil é um filme incrível, pô. Foi pra Oscar, né? Assim, sim. Então, a gente não tem ainda o costume de assim, eu acho, né? Não tem o costume de entrar numa filosofia do filme mesmo, e outras questões, tem que ter tiro, tem que ter morte, mas não tô dizendo que seja só isso, é como eu falei, não tem uma resposta em si. Não, quando eu vi o Bacurau, quando eu vi o Bacurau, tinha um teste no BuzzFeed, qual personagem do Bacurau você é? Caramba, onde estamos? Que loucura. Você fez, Bárbara? Eu fiz, eu tirei... Você caiu quem? Não tirei Tereza, não, porque que era Tereza, inclusive, é maravilhoso. O meu deu Domingas. Eu já fiz tanto de cada um. Agora, olha, juntando tudo isso que os meninos falaram, também houve um casamento muito importante entre o filme e a distribuição da Vitrine Filme. Uhum. A Vitrine fez um trabalho incrível. Incrível. A galera tá muito de parabéns. E aí atrelou com os cinéfilos e os criadores de memes. E aí, quando viu, tava rolando. Né? Embarcou. Ficou, bacuralizou a parada. Vocês falaram do Choque de Cultura, vocês ganharam deles um prêmio, né? Foi. Vocês ganharam... Carburador de prata. Isso, foi o melhor filme ruim de 2019. Da Bacurau. O Cleber Mendonça agradeceu no Twitter. Sim, agradeceu. Ele fez um vídeo, né, que saiu. Ele fez um vídeo. Ele e Juliano. É muita emoção. Sim, é um prêmio importantíssimo, eu acho, de cultura nacional. Eu vi um post que o Mendo falou assim, do que no filme, né, aparece, quando termina Bacurau, 800 pessoas trabalharam nesse filme. Aí, quando eu tava assistindo, tava do lado de um amigo meu, no cinema, lá em Recife. Aí ele fez, e agora 800 desempregados. Triste realidade. É por isso da importância de continuar os fomentos, continuar os editais, né? Essa história de pichãs. E aí um pastor tomando conta. Então, essas coisas acontecendo não dá continuidade ao trabalho, não dá continuidade às produções. O próprio Bacurau é uma produção brasileira e francesa. Eu participei de um filme que era outra coprodução francesa lá em Recife, que era Salamandra, a direção de Alex Carvalho e Léo Lac estava fazendo assistência de direção. Era uma coprodução francesa também, tá? Tá rolando muito isso, sim. Graças a Deus, que não fosse assim, só Deus sabe. Triste. Já acabou as filmagens? Já acabou. É um longo. Mas é isso, é como o Tomás falou aí, né? Estou me guardando pra quando o carnaval chegar do Marcelo Gomes. O próprio No Coração do Mundo, que a Bárbara também tá. Né? O Bicha Travesti, enfim, Azul de Nazaré, de Thiago Melo, também lá de Pernambuco. O Inferninho de Guto Parente, Pedro lá do Ceará, que é um filme incrível também. Eu gosto muito do cinema nordestino. Né? Eu comecei a consumir o cinema nordestino lá na Bahia mesmo, que foi o Cidade Baixa e o Opaió. Sim. Uhum. E de vez em quando eu volto a assistir. O último, antes de assistir Bacurau, tinha sido Baixio das Bestas. Filme absurdo. Tem paraibano. É, Fernando Teixeira e Maria Teixeira. Eu acho um filme absurdo de bom, cara, com a crítica que ele vem. E aí assistir Bacurau só reforça isso mesmo, que assim, o filme americano, o próprio Cleber Mendonça e Juliano, eles gostam do filme americano, eles gostam do filme italiano, eles gostam do filme europeu, francês, espanhol, mas e você pode gostar também, mas você também tem que gostar do brasileiro, porque o filme brasileiro é bom, é muito bom. Muito bom. Entendeu? E eu acho que o boom, e eu acho que a grandiosidade de Bacurau também, foi o cidadão que se sente, ou a cidadã que se sente oprimido, sabe? Se sentiu abraçada, se sentiu com a bandeira firme e sabe, pra cima. Porque as pessoas vibram, né? Quando o Damiano dá aquele tiro de bacamarte na cabeça do gringo. Sim. Então, de uma maneira, isso é uma defenestração de tudo aquilo que tá dentro da gente, sabe? Que a gente quer gritar e que a gente quer, enfim. Tem um efeito bem catártico. Eu acho que tem esse efeito na gente, sabe? Assim, a gente vibra, era isso que eu queria fazer. Mas, claro, assim, a gente socialmente não vai fazer, porque eu acho que tem uma ética aí que não permite, né? Mas a gente se sente, nesse momento, abraçado por isso. Eu acho que esse filme traz isso para essas pessoas que queriam dar esse grito. Eu já ouvi, na verdade eu tô falando isso também porque eu ouvi isso de muitas pessoas, né? As pessoas, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo filme, isso me fez ter uma esperança na vida. Então isso para mim é gratificante demais. Que louco. Gente, quando atiravam no cachorrinho também, todo mundo ia... Ah. Teve uma mulher numa das... Eu assisti 21 vezes. Quantas? 21. Cara, não foi 11 não, né? Não, foram 21. Ah, tipo, porque esse de 11, ele foi assistir e a cada uma ele levava uma namorada diferente. É, essa historinha que rolou. Mas essas 21 vezes que eu assisti, não, todas com a mesma pessoa. Helena só não foi até o fim porque ela não aguentava mais. Ela achou uma... quando eu tava saindo, a Helena fez, tu vai pra onde? De novo, Tardelli. Ela, com quem? Eu digo, a galera do Cajazeira que tá vindo, isso aqui, vamos? Ela, Tardelli, eu chega, não aguento mais. Chega. Eu já decorei as falas, Tardelli. Aí eu disse, pois eu vou. Aí eu fui. Uma vez. E aí, uma das sessões, na hora que atirou no cachorro, a mulher ficou horrorizada. E na hora que atirou no menininho, ela nem tchou. Minha esposa é dessa. Muito bom. Mas eu fui pra uma sessão que é no cinema. Tem um shopping aqui em João Pessoa que só passa filme dublado. Não rola filme legendado, que não dá público. E aí lá tinha Bacurau dublado. E aí eu disse, eu vou lá ver como é uma sessão dublada. Vou lá ver como é. Aí fui. E aí é um pessoal bem mais engraçado porque eles assistem mesmo como se estivesse assistindo TV em casa. Fica comentando, conversando. E é impressionante que ninguém reclama. Eles já estão acostumados a isso. Ninguém reclama, as pessoas conversam alto, fala aí do tempo inteiro e ninguém faz psss, não existe isso, eu adorei assistir com eles, aí sempre era assim, tinha um negócio aí a mulher fazia, e ninguém vai matar essa rapariga não, tu acredita que essa rapariga vai matar eu não acredito não, esses porra, esses fossem na Catolé do Rocha, vocês fossem Catolé do Rocha, isso é maravilhoso. Você falando disso da língua, como é que foi, né, o lidar, como é que o elenco brasileiro, o elenco, né, americano e com o Udo, cria lá que é alemão. Como é que foi esse... Vocês, né? Olha, eles são incríveis. O Udo Tomás teve mais contato com o Udo. Inclusive, ele queria colocar Tomás na caixa de vidro e levar Tomás na caixa. Essa coisa aí, vamos manter aí. Vamos pular. Pra respeitar o ator lá. Mas eu acho que o elenco americano, na verdade, é incrível, assim. Todo mundo gente boa pra caramba, assim. A gente teve desde o início, acho que um bom uma boa amizade, uma boa índole de conversa mesmo, sabe, assim, ninguém, eu pelo menos não senti, mas eu não vi ninguém querendo ser superior a ninguém, sabe, assim, cada um tirando umas certas dúvidas, conversando, enfim, no tempo livre que tínhamos, né, a gente pegava uma piscina ali e dava pra tomar uma cerveja e conhecer mais um pouquinho. Gente, os gringos, todos eles são maravilhosos, mas o Brian, vocês precisam conhecer, o Brian é o que mata a criancinha. Gente, o Brian é um amor de pessoa. Bicho, o cara é muito incrível, assim. Ele é muito. É. Ave Maria, a gente ficou muito amigo, assim. O Brian, que ele tá morando aqui, ele é casado. É, porque tem muitos que estão morando em Curitiba. Ele mora em Curitiba. Eu acho, cara, que é ele que mora aqui e a Ali Willow, né? E o James. Isso, também. O James. Não, a Ali mora aqui em São Paulo. O James mora aqui há 10 anos já. É, isso. E a Ali há 5. James também, isso. Mas acho que ele mora aqui em São Paulo também. Exatamente. Ah, ele falou português melhor que eu. Eu fico com ódio. Sai daqui, menina. Sai daqui, garota. Agora, pra mim, teve uma noite que foi muito incrível, assim, essas coisas, assim, de emoção, né? Por exemplo, eu tava jantando, aí tava na ponta da mesa, né? Aí no meu lado esquerdo tava o Doki, do meu lado direito, Sônia Braga. Que isso? E na minha porra, nossa que era senhora. Eu não podia. E você pagou a conta. Velho. E você pagou a conta pra todo mundo. não, era aí, já tava dentro já do perdinho. Não, mas teve uma coisa muito linda. Não, fala, confia. Não, vai você. Mas foi incrível, assim, tipo, porque eles começaram a falar sobre a vida dele, as carreiras deles, assim, e eu fiquei, nossa senhora, meu Deus do céu, só calado, né? Porque. O que, que eu tô fazendo aqui? E eu aprendi muito naquela noite, assim, Yudo é um cara fantástico, assim, é um cara que Enfim. O Dan é um gentleman. É muito gentleman. É um cara maravilhoso. O cara tem mais de 250 muito trabalhos simpático. No cinema, amigo. Cara, eu assisti. Muito, gente, eu assisti. Eu assisti Blade, o Caçador Vampiros. Era viciado em Blade. Uh-huh. E aí, quando eu recebi o roteiro que tu não mudou, que eu fiz, não, né? Ele não. Não, eu também, Tardelli. Quando eu vi que era, gente, isso eu enchi o sonho d'água. Porque eu. Maninha fez. Chegou em casa uma vez e fez: qual é o seu problema, garoto? O que foi? Ela fez: a conta na Valmir tem uma bodega e uma locadora. E a gente alugava filmes na bodega de Valmir. Tipo, ó, eu quero açúcar, extrato de tomate, pimentão e uma fita. E Blade, o Caçador de Vampiros, por favor. Blade. Aí eu alugava esse filme, eu assistia ele muitas vezes. Eu era viciado em filme de vampiro. Bom. Também, os vampiros de John Carpenter. Eu assistia todos esses filmes. Drácula, não sei, eu adorava filme com vampiro. Aí amanhã chegou em casa: meu filho, qual é o seu problema? Eu disse: por quê? Eu fui pagar a conta na bodega de Valmir e só esse Blad. Qual é o seu problema com o Blad? Que filme é esse? Eu digo: é o Caçador de Vampiro. E era com tudo. Boy, caramba, foi muito doido contracenar com ele, sentar com ele. E eu não falo inglês. Eu tô me envergonhando na cara. Comecei agora, me matriculei, porque eu não falo inglês. Entendo muito. Very good, pouco. My friend. Very good. Entendo muito pouco, e aí eu lembro que foi cortado na hora que eu pedi pra ele calar a boca, que ele não cala. Aí eu fiz: Tomás, como é cala a boca? É shut up, né? E Tomás, shut up. Aí eu disse: eu vou mandar um shut up. Tomás, vai, diz a Kleber. Eu fiz: não, cala a boca. Cala a boca, deixa eu fazer. E aí a gente só fez aquela cena, acho que duas vezes. Foram duas vezes, a primeira rolou, aí a segunda. Aí eu: cala a boca, eu não conheço você não, cala a boca. E ele não calava, acho que ele não fala português. Eu: cala a boca, shut up. Ficou aquele silêncio. E aí, quando cortou, eu fui lá pra trás. Ela veio suja e fez: tá, seu miséria. Seu miséria. Eu lá atrás, concentrado, chorando, com os olhos cheios de sangue, segurando a arma. Tu mandou um xerepe, tá. Um riso veio na garganta, e eu segurando. E essa mulher, eu combinei com o Tomás ali. Foi agudo, né? Foi agudo. Histérico, né? Mas Babri ia falar uma coisa que eu disse que tem a revelação. Babi ia falar, vai, Babi. Não, é porque o Udo é realmente uma pessoa muito impressionante. O Udo tem mais de 70, né? Ele veio pela primeira vez no Brasil pra fazer o Bacurau. Ele conhecia o Brasil. E o cara topar isso, uma aventura dessa, parar lá no sertão e tá lá no Hotel Veneza com a gente. E eu lembro que, tipo assim, quando a gente tava pra ir embora, o Udo tava pra ir embora, eu e o Tomás, a gente ia ter uma semana, né, de folga, assim. Era. E aí o Udo falou: não, vamos jantar. Levou pra pizzaria lá de Parelhas. E ficou conversando muito tempo com a gente, assim. E eu fiquei muito impressionada com isso, assim, de pensar: poxa, que lindo que é ver. Porque tem muitos atores que com o tempo vão se tornando piores pessoas. E quando você encontra um ator que tem 250 filmes nas costas e que tá aqui, tá lá no sertão e tá com aquela humanidade. Acessível, né? Ele terminava a cena, ele perguntava, sei lá, terceiro assistente, o que tinha achado da cena, entendeu? É uma coisa que é muito doida. E eu acho que diz muito, assim, de todo mundo, todos os americanos estavam lá. E uma curiosidade: você sabe como é que o Udo chegou nesse fio? Deixa eu contar pra vocês. O Kleber contou essa história. Ele tava num festival em algum canto, não vou lembrar o nome do mundo, que tava rolando Aquário. E aí o Udo assistiu, e aí rolou um coquetel, e aí ele foi conversar com o Kleber sobre Aquário. Falar do filme, falou, e eles conversaram um tempão sobre o filme. Aí quando terminou assim um papo, aí o Udo fez: agora vamos deixar de conversa mole, você tem alguma coisa pra mim? Aí o Kleber fez: tenho. Eu tenho. Aí ele fez: me manda. E aí Kleber mandou o roteiro de Bacurau pra ele, o nome só assim, Michael. E aí rolou. Já com o Tardelli, foi teste, aí fez e-mail, Kleber, espera 3 meses, aí chegou de e-mail, aí depois entrevista, mas isso, né, gente? São gerações diferentes e oportunidades diferentes. Maravilhoso. Daqui a 250 filmes, Tardelli, vai ser assim com você. Vai, Tardelli, só falta um pouquinho. No bar, conversa: você tem alguma coisa pra mim? Aí o cara: tem, a conta. Você vai estar mandando em cane. Pra mim faltam 242, vamos lá. Aí, ó, tá chegando. Tá chegando. O inglês já tá tranquilo, Bárbara. Tá nada, gente. Tem que ficar esse negócio, cara. Desesperado. Ai, ai. Eu vi uma entrevista da Bárbara, pra, acho que no Festival de Cinema de Londres, que foi... Morrendo. É, inglês massa. Vocês precisam ver Tomás em Cannes. Ele não sabia se falava inglês, sabia falar francês. Francês. O que é? Portunhol. Bicho, é um poliglota. Só você vendo. Ali foi doideira. Eu tava muito nervoso. Aí, mas o Szinho do Pernambuco tá ali. Tava lá presente. Tava total. mas tem que contar alguma coisa aí do calor. Verdade, é. Do calor. A Bárbara entregou. É, a Bárbara falou que você tem uma curiosidade, uma coisa com calor envolvendo você. Foi Tomás, gente, chegando lá no hotel, querendo morrer, depois da cena represa lá com o Silvério. Você não lembra disso não, Tomás? Ah, do pior calor da sua vida. Não, ali aquele dia foi quente. Aquele dia que, na cena em que o Pacote vai tá levando os mortos, né, Flávio e Maciel, no jipe dele vai encontrar com o Longa e o Bando, né? Aquele dia tava quente. Três pessoas da equipe passaram. Caramba. Pra você ter noção, né? Assim, mas foi muito bom, assim. Cinema raiz é isso aí, né, Tomás? Raiz. Ainda bem que não era um filme de época lá, né? Já pensou que filme de época? Nossa. Não, mas o meu figurino, que é incrivelmente bonito, né? Feito por Rita, né? Que é a figurinista. Um beijo, Rita. Mas... Hã? Beijo, Rita. Beijo, Rita. Mas, tipo assim, era uma calça jeans mesmo. Valendo, o jeans mesmo, né, com uma bota preta, uma camisa de botão preta. Então, assim, tipo, o sol... Tomás, fala... O prazer tava tranquilo, meu filho. Os meninos que estavam cobertos de sangue, que era, tipo, doce. Nossa, meu Deus do céu. Nada, do sol. É, porque o sangue artificial, né, que a gente lembra... É doce, né? É doce, e muito açúcar. Então, tinha muita mosca, muito bicho. E ficava pousando neles, assim, não podia mexer. Mas deu realidade, deu realidade, né? Verossimilhança. É. É. E aí, Márcio, né, que é um dos atores, que é um dos atores incríveis também de Pernambuco. Furado de bala. Que é o que fala, furado de bala, exatamente. Ele passou mal nesse dia, né, porque realmente ele já é careca, né, então a cabeça dele absorveu. Fritou. Também. Coitado, velho. É, mas ele tava agoniado, ele chorou muito, deu um abraço. Tadinho. Meu Deus do céu. Gente, uma semana antes de ir pra gravar, aquela primeira cena, eu tava na encabedela aqui na praia. Quando eu fui saindo, eu chutei um sargaço e tinha um ferro. E entrou no meu pé e rasgou. Aí eu fui pro hospital, o cara fez, vai levar 6 pontos. Aí eu fiz, moço, deixa eu falar uma coisa. Semana que vem eu vou gravar um filme, eu vou usar uma bota. Essas botas de vaqueiro. Aí ele fez, então você não vai aguentar com os pontos, não. Eu fiz, então não pontei. Aí eu não pontei. E aí eu fui gravar Bola. Com esse buraco no pé, só com o curativo. Eu vi, eu tô falando que cinema perder, raiz. Acho que eu ia desligar. Você deu sangue de verdade por isso. Cena, porque eu me machuquei. Aí eu lembrei que a história do sol, que quando num dos intervalos pra mudar a câmera e tal, aí eu me encostei assim, aí eu fiz um gemidinho por causa do pé, né? Dei um gemidinho assim de leve. Aí eu não sei quem foi que chegou e fez, tá quente, né? Eu fiz, é. É? Você quer o pé, cara. A gente fica noiado, pô. Ator noia. A gente acha que tudo é a gente. Qualquer coisa que acontecer no set. Mas eu fiz o quê? O que foi que eu fiz? E aí eu com o pé cortado, de vez em quando incomodava. Eu dava uma apertada e fazia. Ai! Tá quente, né, Tardeiro? Tá quente. E o pé pipocando assim. Mas foi incrível. Enfim. Gente, obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal, né? Excelente. Muito bom, obrigado. A única coisa ruim desse cast é que ele acabou, né? Ah. Mas. Foi muito Mas continua forte, na casa do vocês. Tardelli, hein? Todo mundo lá. Com bastante corona. Obrigado pela participação real de vocês, assim. Foi um prazer muito grande. Hoje o que vocês fizeram, acho que foi dar um presente pra nós todos aqui, né? E pra quem tá ouvindo, com certeza. Eu acho que é o ápice desse podcast, né? Quero morrer hoje. É sério. Não, pô, você ainda nem com o Tardelli. Aí. Verdade. Foi um negócio surreal, assim. E realmente obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente. E até a próxima, né? Espero vocês aqui de novo, por favor. Nos próximos trabalhos, né? Muito obrigada, muito bom. Muito bom estar aqui, acompanhado desses dois também, Tardelli e Tomás, que me fazem tanta falta. Não, um prazerzão, meu. Eu que agradeço também o convite, assim, tô muito feliz mesmo, adoro o bate-papo, acho que a gente engrandece bastante. E Bárbara, Tardelli, amo vocês, que são aquele momento nhonhô, sabe? Escaparelho, não sei nem se falei certo. Sim, falou. Enfim, todos vocês, assim, acho que muito obrigado. Foi um podcast incrível. Acho que a gente debateu coisas muito importantes e interessantes aqui. Muito obrigado mesmo. Porque vem os próximos. Sim, nossa, gente, meu primeiro podcast. A gente não esquece, né? E é isso, gente. Eu disse obrigado pelo convite. Foi muito bom aqui esse bate-papo com vocês. Eu achei do caralho. E em março, Tomás, tô por aí por Sampa pra gente tomar uma cervejinha. Babi, meu apê tá sempre aberto. Ô, meu amor, chegar. Vou pra aí. E estendo o convite a todos os outros. Quando vierem a João Pessoa, vai ter corona. Pronto, galera, agora a gente começa a falar sobre o filme. Bora. Alguém quer começar aí? Cid, você que é o nosso... Stalker. Nosso stalker. Fred, quem? Cid? Acho que o Cid morreu, posso, galera. Não, eu posso. Pode, pode, claro, posso pode. É só aplauso pra essa galera, velho. Sim. É isso. Então sim. Eu acho que a gente deveria bater palmas. Palmas de palmas. Editor aí, salva de palmas. Pra todo mundo. Escreve esse texto. Escreve esse texto e marca a gente. Isso, sim, sim. Bom, essa maravilha da edição. Festival, que lá esses filmes. Bárbara, a tua conexão, a gente não tá conseguindo te ouvir, é. Eita. Vai de novo, Babi. Vamos lá, vou tentar. Tá aparecendo? Agora. Ai. Tá, Adele, mude de número, né? Pra você não ficar recebendo mais ligação. Pelo amor de Deus, muda, cara. Eu acho que eu vou fazer um canal só disso. Cara, vai dar certo. Vai. Pelo amor de Deus, faz. Só de sequestros. Ai, gente do céu. Eu tinha lembrado outra curiosidade, mas já tá bom, gente. Vamos dormir. Não, pode falar, pelo amor de Deus. Não, vou dizer mais não, porque vocês podem brigar mais. Um elenco maravilhoso. Um elenco maravilhoso e acessível. Ah, por favor. Ai, gente. Termina, Cid, a consideração. Desculpa aí. Não. Eu juro a vocês, eu perdi várias frases. Eu sentado com o Suzy em Cane. Aí Suzy também não fala inglês. Eu olhava pra Suzy e falei, Suzy, o que é que tá rolando? Aí ela fez, eu não sei. Pergunta pro James. Era como é o nome dele? O único que não fala português. Eita, eu sei se quem é. O que Severo mata? Severo mata o primo com facão. Hein? John? Não, John. É John. O que Severo mata dentro do museu. Mas eu não esqueci o nome dele. Então, ele não fala português. Maio, e ele tava do meu lado direito. É o Johnny Mars. Johnny Mars tava do meu lado direito. E Sus do meu lado esquerdo. E a cena rolando, eu fiz... Suzy, o que é que tá rolando? Ela fez, eu também não tô entendendo, porque a legenda era em inglês. Aí eu falei, ele tá, deve tá rolando alguma treta aí. Aí ela fez, pergunta pro John, eu fiz, John, o que é que tá rolando? Ele, não português. Aí ele não conseguiu me explicar. Aí foi tudo. Aí em Gramado, foi que eu fiz, Ó, vou poupar pra parar de gravar aqui, tá, gente? É isso, gente.